Seção 1 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Antologia Brasileira, Coletânea em Prosa e Verso de Escritores Nacionais, Volume 1, organizada por Eugênio Werneck. A Tempestade, Morte de Iracema, O Pampa, de José de Alencar. José de Alencar, Ceará, 1829-1887. José Martiniano de Alencar, vulto proeminente das letras pátrias, foi talvez o mais fecundo e, sem dúvida, o mais brasileiro dos escritores nacionais. Conhecedor profundo da língua de Camões e Vieira, ele sustentou, entretanto, com José Feliciano de Castilho, que o criticara a propósito do seu brasileirismo, acirrada polêmica, em que pugnou pela diferenciação do idioma português no meio americano, e assim, observa o Sr. Laette, lançou as bases de uma escola cujo fim seria a formação do dialeto brasileiro. Os seus romances são todos, ou quase todos, de assunto e de interesse nacional, porque o notável escritor teve sempre a preocupação de estudar o meio brasileiro. Aqui, um aspecto da natureza americana, ainda novo e desconhecido. Ali, um tipo dos sertões do norte ou das Campinas do Sul. Além, um costume das populações sertanejas ou dos salões fluminenses. Alencar foi jornalista de grande mérito e, como folhetinista, foi muito apreciado no seu tempo. Ao Correr da Pena era o título dos seus interessantes folhetins. Jurisconsulto e professor de direito, parlamentar e político, foi deputado, ministro e senador, é principalmente como homem de letras, como romancista, que ele grangeou a nomeada que o imortalizou, a ponto de merecer dos seus concidadãos que a sua memória se perpetuasse no bronze das estátuas. As suas obras mais conhecidas e mais estimadas, entre outras muitas, são O Guarani, Iracema, Gaúcho, Senhora, Lucíola e Diva, Três Perfis de Mulher, O Tronco de Ipê, Minas de Prata, Pata da Gazela, Mãe, Drama, O Demônio Familiar, O Crédito, Comédias, etc., etc. Tempestade. Tudo era água e céu. A inundação tinha coberto as margens do rio até onde a vista podia alcançar. As grandes massas d'água que o temporal, durante uma noite inteira, vertera sobre as cabeceiras dos confluentes do Paraíba, desceram das serranias e, de torrente em torrente, haviam formado essa tromba gigantesca que se abatera sobre a várzea. A tempestade continuava ainda ao longo de toda a cordilheira, que aparecia coberta por um nevoeiro escuro. Mas o céu, azul e límpido, sorria, mirando-se no espelho das águas. A inundação crescia sempre. O leito do rio elevava-se gradualmente. As árvores pequenas desapareciam, e a folhagem dos soberbos jacarandás sobrenadava já, como grandes moitas de arbustos. A cúpula da palmeira, em que se achavam Peri e Cecília, parecia uma ilha de verdura, banhando-se nas águas da corrente. As palmas que se abriam formavam no centro um berço mimoso, onde os dois amigos, estreitando-se, pediam ao céu, para ambos, uma só morte, pois uma só era a sua vida. Cecília esperava o seu último momento com a sublime resignação evangélica que só dá a religião do Cristo. Morria feliz. Peri tinha confundido as suas almas na derradeira prece que expirara de seus lábios. Podemos morrer, meu amigo, disse ela com uma expressão sublime. Peri estremeceu. Ainda nessa hora suprema, seu espírito revoltava-se contra aquela ideia e não podia conceber que a vida de sua senhora tivesse de perecer como a de um simples mortal. Não, exclamou ele, tu não podes morrer. A menina sorriu docemente. Olha, disse ela com a sua voz maviosa, a água sobe, sobe. Que importa? Peri vencerá a água, como venceu todos os teus inimigos. Se fosse um inimigo, tu o vencerias, Peri. Mas é Deus, é o seu poder infinito. Tu não sabes? Disse o índio, como inspirado pelo seu amor ardente. O Senhor do céu manda às vezes àqueles a quem ama um bom pensamento. E o índio ergueu os olhos com uma expressão inefável de reconhecimento. Falou com um tom solene. Foi longe, bem longe dos tempos de agora. As águas caíram e começaram a cobrir toda a terra. Os homens subiram ao alto dos montes. Um só ficou na várzea com sua esposa. Era Tamandaré, forte entre os fortes, sábio mais que todos. O Senhor falava-lhe de noite, e de dia ele ensinava aos filhos da tribo o que aprendia do céu. Quando todos subiram aos montes, ele disse: Ficai comigo, fazei como eu e deixai que venha a água. Os outros não o escutaram e foram para o alto. Deixaram ele só na várzea com sua companheira, que não o abandonou. Tamandaré tomou sua mulher nos braços e subiu com ela ao olho da palmeira. Aí esperou que a água viesse e passasse. A palmeira dava frutos que os alimentavam. A água veio, subiu e cresceu. O sol mergulhou e surgiu, uma, duas e três vezes. A terra desapareceu. A árvore desapareceu. A montanha desapareceu. A água tocou o céu, e o Senhor mandou então que parasse. O sol, olhando, só viu céu e água, e entre a água e o céu, a palmeira, que boiava, levando Tamandaré e sua companheira. A corrente cavou a terra. Cavando a terra, arrancou a palmeira. Arrancando a palmeira, subiu com ela. Subiu acima do vale, acima da árvore, acima da montanha. Todos morreram. A água tocou o céu três sóis com três noites. Depois baixou. Baixou até que descobriu a terra. Quando veio o dia, Tamandaré viu que a palmeira estava plantada no meio da várzea e ouviu a avezinha do céu, o guarumbi, que batia as asas. Desceu com sua companheira e povoou a terra. Peri tinha falado com o tom inspirado que dão as crenças profundas, com o entusiasmo das almas ricas de poesia e sentimento. Cecília o ouvia sorrindo e bebia uma a uma as suas palavras, como se fossem as partículas do ar que respirava. Parecia-lhe que a alma do seu amigo, essa alma nobre e bela, se desprendia do seu corpo em cada uma das frases solenes e vinha embeber-se no seu coração, que se abria para recebê-la. A água, subindo, molhou as pontas das largas folhas da palmeira e uma gota, resvalando pelo leque, foi embeber-se na alva cambraia das roupas de Cecília. A menina, por um movimento instintivo de terror, conchegou-se ao seu amigo. E nesse momento supremo, em que a inundação abria a fauce enorme para tragá-los, murmurou docemente: Meu Deus, Peri! Então, passou-se sobre este vasto deserto d'água e céu uma cena estupenda, heróica, sobre-humana, um espetáculo grandioso, uma sublime loucura. Peri, alucinado, suspendeu-se aos cipós que se entrelaçavam pelos ramos das árvores já cobertas de água, e com um esforço desesperado, cingindo o tronco da palmeira nos seus braços hirtos, abalou-o até as raízes. Três vezes os seus músculos de aço, estorcendo-se, inclinaram a haste robusta, e três vezes o seu corpo vergou, cedendo à retração violenta da árvore, que voltava ao lugar que a natureza lhe havia marcado. Luta terrível, espantosa, louca, esvairada. Luta da vida contra a matéria. Luta do homem contra a terra. Luta da força contra a imobilidade. Houve um momento de repouso, em que o homem, concentrando todo o seu poder, estorceu-se de novo contra a árvore. O ímpeto foi terrível, e pareceu que o corpo ia despedaçar-se nessa distensão horrível. Ambos, árvore e homem, embalançaram-se no seio das águas. A haste oscilou. As raízes desprenderam-se da terra, já minada profundamente pela torrente. A cúpula da palmeira,

Seu coração o arrojou de um ímpeto e a alma lhe estalou nos lábios. Iracema! A triste esposa e mãe só abriu os olhos, ouvindo a voz amada. Com esforço grande pôde erguer o filho nos braços e apresentá-lo ao pai, que o olhava estático em seu amor. Recebe o filho do teu sangue. Era tempo. Meus seios ingratos já não tinham alimento para dar-lhe. Pousando a criança nos braços paternos, a desventurada mãe desfaleceu como a jetica se lhe arrancam o bulbo. O esposo viu então como a dor tinha consumido seu belo corpo, mas a formosura ainda morava nele, como perfume na flor caída do manacá. Iracema não se ergueu mais da rede, onde a pousaram os aflitos braços de Martim. O terno esposo, em quem o amor renascera com o júbilo paterno, a cercou de carícias, que encheram sua alma de alegria, mas não a puderam tornar à vida. O estame de sua flor se rompera. Enterra o corpo de tua esposa ao pé do coqueiro que tu amavas. Quando o vento do mar soprar nas folhas, Iracema pensará que é a tua voz que fala entre seus cabelos. O doce lábio emudecera para sempre. O último lampejo despediu-se dos olhos baços. Poti amparou o irmão na grande dor. Martim sentiu quanto um amigo verdadeiro é precioso na desventura. É como o outeiro que abriga do vendaval o tronco forte e robusto do ubiratã, quando o cupim lhe broca o âmago. O camocim que recebeu o corpo de Iracema, embebido de resinas odoríferas, foi enterrado ao pé do coqueiro, à borda do rio. Martim quebrou um ramo de murta, a folha da tristeza, e deitou-o no jazigo de sua esposa. A jandaia, pousada no olho da palmeira, repetia tristemente, Iracema. Desde então, os guerreiros pitiguaras que passavam perto da cabana abandonada e ouviam ressoar a voz plangente da ave amiga, afastavam-se com a alma cheia de tristeza do coqueiro onde cantava a jandaia. E foi assim que um dia veio a chamar-se Ceará, o rio onde crescia o coqueiro, e os campos por onde serpeja o rio. Iracema. O Pampa. Como são melancólicas e solenes, ao pino do sol, as vastas campinas que cingem as margens do Uruguai e seus afluentes. A savana se desfralda a perder de vista, ondulando pelas sangas e cochilas, que figuram as flutuações das vagas nesse verde oceano. Mais profunda parece aqui a solidão, e mais pavorosa do que na imensidade dos mares. É o mesmo ermo, porém selado pela imobilidade, e como que estupefato ante a majestade do firmamento. Raro corta o espaço, cheio de luz, um pássaro erradio, demandando a sombra, longe, na restinga do mato, que borda as orlas de algum arroio. A trecho passa o poldro bravio, desgarrado do magote. Ei-lo que se vai, retouçando alegremente, babujar a grama do próximo banhado. No seio das ondas, o nauta sente-se isolado. É átomo, envolto numa dobra do infinito. A ambula imensa tem só duas faces convexas, o mar e o céu. Mas em ambas, a cena é vivaz e palpitante. As ondas se agitam em constante flutuação. Têm uma voz, murmuram. No firmamento, as nuvens cambiam a cada instante, ao sopro do vento. Há nelas uma fisionomia, um gesto. A tela oceânica, sempre majestosa e esplêndida, resumbra possante vitalidade. O mesmo pego, insondável abismo, exubera de força criadora. Miríades de animais o povoam, que surgem à flor d'água. O pampa, ao contrário, é o pasmo, o torpor da natureza. O viandante, perdido na imensa planície, fica mais que isolado, fica opresso. Em torno dele faz-se o vácuo, súbita paralisia invade o espaço, que pesa sobre o homem como lívida mortalha. lavor de jaspe, embutido na lâmina azul do céu, é a nuvem. O chão semelha a vasta lápida musgosa de extenso pavimento. Por toda parte, a imutabilidade. Nenhum bafo para que esta natureza palpite. Nenhum rumor que simule o balbuciar do deserto. Pasmosa inanição da vida no seio de um aluvio de luz. O pampa é a pátria do tufão. Aí, nas estepes nuas, impera o rei dos ventos. Para as fúrias dos elementos, inventou o Criador as rijezas cadavéricas da natureza. Diante da vaga impetuosa, colocou o rochedo. Como leito do furacão, estendeu pela terra as infindas savanas da América e os ardentes areais da África. Arroja-se o furacão pelas vastas planícies. Espoja-se nelas como potro indômito. Convolve a natureza e o céu em espesso turbilhão. Afinal, a natureza entra em repouso, serena a tempestade, queda-se o deserto, como dantes, plácido e inalterável. É a mesma face impassível, não há ali sorriso nem ruga. Passou a borrasca, mas não ficaram vestígios. A savana permanece, como foi ontem, como há de ser amanhã, até o dia em que o verme homem corroer essa crosta secular do deserto. Ao pôr do sol, perde o pampa os toques ardentes da luz meridional. As grandes sombras, que não interceptam montes nem selvas, desdobram-se lentamente pelo campo fora. É então que assenta perfeitamente na imensa planície o nome castelhano. A savana figura realmente um vasto lençol desfraldado por sobre a terra e velando a virgem natureza americana. Esta fisionomia crepuscular do deserto é suave nos primeiros momentos, mas logo após resumbra tão funda a natureza que estringe a alma. Parece que o vasto e imenso orbe cerra-se e vai minguando a ponto de espremer o coração. Cada região da terra tem uma alma sua, raio criador, que lhe imprime o cunho da originalidade. A natureza infiltra em todos os seres que ela gera e nutre aquela seiva própria, e forma assim uma família na grande sociedade universal. Quantos seres habitam as estepes americanas, sejam homem, animal ou planta, inspiram nelas uma alma pampa. Tem grandes virtudes esta alma. A coragem, a sobriedade, a rapidez são indígenas da savana. No seio desta profunda solidão, onde não há guarida para defesa, nem sombra para abrigo, é preciso afrontar o deserto com intrepidez, sofrer as privações com paciência e suprimir as distâncias pela velocidade. Até a árvore solitária, que se ergue no meio dos pampas, é tipo destas virtudes. Seu aspecto tem o quer que seja de arrojado e destemido. Naquele tronco derreado, naqueles galhos convulsos, na folhagem desgrenhada, há uma atitude atlética. Logo se conhece que a árvore já lutou com o pampeiro e o venceu. Uma terra seca e poucos orvalhos bastam à sua nutrição. A árvore é sóbria e feita às inclemências do sol abrasador. Veio de longe a semente, trouxe-a o tufão nas asas e atirou-a ali, onde medrou. É uma planta emigrante. Como a árvore, são a ema, o touro, o corcel, todos os filhos bravios da savana. Nenhum ente, porém, inspira mais energicamente a alma pampa do que o homem, o gaúcho. De cada ser que povoa o deserto, toma ele o melhor. Tem a velocidade da ema ou da corça, os brios do corcel e a veemência do touro. O coração, fê-lo a natureza, franco e descortinado, como a vasta coxilha. A paixão que o agita lembra os ímpetos do furacão, o mesmo bramido, a mesma pujança. A esse turbilhão de sentimentos era indispensável uma amplitude de coração imensa como a savana. Tal é o pampa. Esta palavra, originária da língua quechua, significa simplesmente o plaino. Mas, sob a fria expressão do vocábulo, está viva e palpitante a ideia. Pronunciai o nome como o povo que o inventou. Não vedes, no som cheio de voz, que reboa e se vai propagando espirar no vago, a imagem fiel da savana a dilatar-se por horizontes infindos? Não ouvis nessa majestosa onomatopeia repercutir a surdina profunda e merencória da vasta solidão? Nas margens do Uruguai, onde a civilização já babujou a virgindade primitiva dessas regiões, perdeu o pampa, o seu belo nome americano. O gaúcho, habitante da savana, dá-lhe o nome de campanha. O Gaúcho, 1870. Fim da sessão 1.